Lodge Red Bernadette, 3-0-4, contact. Controle, Salvador, boa tarde, Xenia 3-0-4, saída Momo. Controle Salvador, boa tarde, por meio 2-0, decola na boca. Nave 065, controle 19.8. Ok. Nove oito está três, dois ou sete, obrigado. Onda até três, dois ou sete, decolado, boa tarde. Vai dar a moção da 360, 132, 17. 984. Salvador, boa tarde, chegou o número 69. voz direita, aqui do Brasil, a Copa do Eixo, 3232. Foi 19.8, boa. Controle Salvador, muito boa tarde, o Azul 41. Lado que está cruzando no momento, 1.100 metros. Três 340 na água, Azul 41, 44.